3897, Líbia Colar, 120 graus, 8 anos. Eco de novembro, toca remete aos 1-2, curva à direita, perna contra o vento, perna do vento pela direita da 1-7, chame para gravar. Afirmativo. Reporta na perna do vento da direita da 1-7, eco em de novembro. Apatão Bianchi Romeu Bravo, chame a torre em 1-8-6 para acionamento. Solo bom no 2. Sente gol no 273, com fins aprovado nível 360 via peso Luno 6. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda após direto bridge com curva à direita. Transponder 5057, controle 1-9-8. Afirmo, transponder 5057, gol no 273. Bono 273, cotejamento correto, chame pronto. Controle ao 3897, decolado na sua escuta. 3897, TAM, contato radar, sobe para o 340, vigilância. É o 340, 3897. Aguarde. Gol no 567 com 1-8-0, volta, 3 horas e meia e altera. Sente gol no 567, Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torre no 1-8-6, ajuste no 0 ou no 3, bom voo. Alfa, ponto de espera, 1-8-6, já reposta na final. Aberto. Boa tarde, Romeu Foxtrot Lima. Confirme o pátio que se encontra. Vento 1-40 graus, 1-0 mais. Decola 1-0. Vá à direita, corredor axé. O transponder 5-0-3, controle 1-9-8 e a torre 1-8-6. Romeu Foxtrot Lima, cotejamento correto para acionamento e táxi, turno 186, confirme PLB. Gente, bom voo. Solo gol no 601 para puxa acionamento, portão número 7. Vou no 601, no livre, chame para o táxi. Chama o táxi 601. Está autorizado, seu solo 18, livre táxi, livrando a estacionar frequência livre. Sete, decola 18, controle de lado decimal 8. Aqui, 19, 8, gol 1, 5, 7. Ligou 1, 5, 7, decola para o seu gole. 1, 5, 7, sobe para o 360, serviço de vigilância. 360, gol na sequência. Canto 261, chama Centro Recife em 1251, alterno no 3325. Xaneme 3, 4, Xaneme 143, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizada final no 0. 2003, autorizada final 106143. Whisky, Anki e Uniforme, prossiga. Gol 1567. Desconsegue. Ok, gente, aguarde. Chama Centro Recife, frequência no 251, alterno no 3325. 251 no 3325, obrigado. E ajuste no 0 no 3, bom voo. Salvador, muito boa tarde, do 1601. Que uniforme copia? Whisky Yankee Uniforme, Cabo Frio 400, aprovado via para o Whisky 50, Mike Charlie Alpha, direto. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev, correção, decola da 17, no caso, o transponder 5073, controle 1998. Uniforme, só solicita a decolagem da 17. Decola da 17 com curva direita, Whisky Yankee Uniforme para o acionamento e táxi torno no 86, confirme o PLB. 3 completo final, chame torre 1 no 8, decimal 6. 86, obrigado. O 1567 chama Centro Recife, frequência 1260, alternado 1288. No 940, informação em curso Sierra, copia. Prossiga. Voo no 940, Guarulhos aprovado, nível 360, via para o ISC 50. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Bidev, com curva direita. Transponder 5067, controle 1998. 60 Guarulhos a 10, rua direita, da El Leda após Leda Bidev, pelo 50 perfil da aerovia, 5067, 098, gol 940. Gol no 940, cotejamento correto, chame pronto. Para. Meia 01, decola os 2,6, controle 19, decimal 8. 198, 601. Oi, Salvador, boa tarde, o Xanem 143, final de 4 milhas da 10, baixar o trabalho. Livre o pouso 6143, vento 160 graus, 8 nós. Livre o pouso 6143. Controle, gol 601, cruza 1500. Tarde, gol no 601, sobe para o 360, vigilância radar. Vigilância, direto 360, 601. Não solicita, se possível, pro de Leda. Autorizado, Leda. Direto, Leda, 601. Controle de pouso, vento 1,40 graus, 8 nós. Depois, 1,43. Identifique, chegada Mari, desça 050. Tá autorizado, chama para ingresso da 17. 143, solas 28, direita 219, solo. Direita 219, 143. Salvador, boa tarde, Oceania 6143, livrou na foto. Boa tarde, Oceania 6143, táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia pro 01, 6143. Fox Lima está autorizado o ingresso, reporte alinhado. A correção, o Fox Lima vai para o Axé da presente para decolar. Interseção Axé, o vento 120 graus, meia dúzia mais. Atento condições visuais, aguarde transferência. Visuais, aguarde transferência, Bravo. Chamo controle 19, décima 8, tem já um outro helicóptero voltando, Tango de Bravo, 500 pés, sentido contrário, ok? Se você está perto do Tango de Bravo, vai chamar o controle, o meu box. Bono 273, livre e chame para o táxi. Deslocamento contrário, com 3 milhas a 600 pés. Tango de Bravo está ciente e visual comigo. Do Gol, vai ingressar de Índia para o 016143. Meu Fox Lima mantém condições visuais, fica atento ao Romeu Hotel 44, 12 horas, 2 milhas, a indicação de altitude de 300 pés. Positivo, tá, vai lá ter 500, o Fox Lima e a meta. Controle, autoriza o Tango de Bravo direto da presente para o passo 4? Mantenha rumo da fala de Itapuã, Tango de Bravo. Mantenha o rumo de Itapuã, Tango de Bravo. Índia Bravo, tráfego já superado, chame agora a torre no 8 decimal 6. No 8 6, chamará a Bravo. Tráfego, Índia Bravo. No Foxtrot Lima, mantém as condições visuais, reporte farol da barra. Reporte na farol da barra, o meu Fox. Positivo, você vai manter 500 pés até Seri? Claro, consiga, vai conseguir o pouso do pátio 4, confirma. Consiga, autoriza, dá pra gente direto? Está livre, direto e forma no solo, vento 120 graus, 10 mais. Direto, conseguirá. Meia 01, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 251, 3325, 601, boa tarde, bom serviço. Boa tarde. Gono 273, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, estou indo no 86, ajuste no 0, no 3. Bom voo. TAP 2000 pés, ajuste no 0 no 3, 3603. Confirma se cuida após a TAP 2000 ou 3000? Conforme carta, 2000. Conforme carta após a TAP, com ajuste 13, rotando 3603. 273 está autorizado, ingresso, alinhado e decolar, vento 1 no 40 graus, 8 leste. Lima, mantém as condições visuais, 500 pés, frequência livre. Boa tarde, está 3603 autorizado a final pista no zero. Autorizado final para 10, está 3603. Controle 1, 9 decimal 8. 198, obrigado, boa, bom fim de semana. Boa noite. Patrulha, voo 1273, boa noite. 1273, boa noite, sobe para nível de voo 360, vigilância radar. 360. autorizado, chama o táxi. Salvador, muito boa tarde, bridge 5241, autorização para consistência da Serra. Tarde, trip 5241, confins aprovado nível 400, rota DCT Leda, DCT Bridge, após Luno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto bridge com curva à direita. Transponder 5102, controle 1998. Autorizado com fins no 400, via rota do próximo voo, DCT Leda, DCT Bridge. Decola da 10, no perfil da El Leda, com curva direita, transponder 5102, controle 1198, trip 5241. Trip 5241, no Bridge, após o 16. Afirmativo, DCT Leda, Bridge, após o 16, trip 5241. Trip 5241, no cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronta, 5241.